tentava dormir e não conseguia. Quando vi que meu consciente saía de mim, uma voz me dizia: pare e preste atenção, você já esqueceu quem sou eu pra você. Desde a fundação desse mundo, não paro um segundo por causa de ti. Eu suportei na cabeça coroa de espinhos, a fronte sangrou. Fui condenado ao açoite e a espada de corte já me traspassou. Sobre uma cruz de madeiro fui crucificado com prego nas mãos. Quase na hora da morte me deram vinagre, era tanta prisão. A dor era cruel, mas suportei pra salvar a sua vida. E hoje você não importa, do seu peito fecha a porta e não deixa eu entrar. Você corre atrás de bens materiais e não se lembra que eu nasci na manjedoura. Você sai se divertindo em lugares que eu não entro. E você pensa que é prazer, mas pra mim tudo é loucura. Um dia eu irei te julgar, será que você vai comigo pra o céu? Um dia você vai pagar por tudo que fez, sendo um homem cruel. Depois que eu sofri por você, você vira as costas e zomba de mim. Se prostra diante de deuses, estátuas de barro ou coisas assim. Diante de mim você faz pecados banais que a mim não convém. Se você não se arrepender, eu vou te provar que tu não és ninguém. Já sabes quem eu sou a fonte de luz.